Salvador, boa noite, voo 1098, 3 mil pés subindo. Doma 098, boa noite, Sacado Radar, chega para o Unido, voo 370, sai da PUC. 370, sai da PUC, 18098. Behind the truck, line up in the road, turn 110, truck is citation. Okay, after 11 seconds, it's the runway, let's go to bus vehicle. Zona mais 32, busca para 2.10, autoridade de maioria 73, aporte de seguridade. É, táxi via Delta, e confirme o hangar de destino. Táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Dona Mário 2 complexo sinal 5 torre e 118 do sinal 95. Alô, boa noite, eu passo pela de Paulo, eu não, 1500. Europa direção, boa noite, eu da casa, contra o level 3, faz o giro, tudo de passo. Nunca de passo, eu tenho passo, eu passo pela de Paulo. Goiânia 228, desse cara do último país, autorizado de sinal e olhou 76, a possibilidade. Para o gate, ano zero. Juliette, ano zero, obrigado. Para o gate, ano zero, obrigado. Solo ano 4, cruzar à direita, e chame o solo ano 2, ano 2, ano 9. Deixando 0 no meio. Pardão, 2 a 2. 4, o resto 090 graus, 08 margem, 20 décimo margem no zero. Pouso autorizado, 0 vento, 090 graus, 0920. Seu repouso, sessão no 0, vamos ver o que é isso. Porra 354, decolado, vamos no meio, chame o controle, 20, deve tomar 8. Vai 08. Vai, vamos lá, 1354. Boa 354, boa noite, contato com a base, que vai estar no meio de voo 230, sai da boca. Boca 230. 2-0, chama o solo 209. Comandante Espaço, boa noite, localizado em Cidade da Bonaixana, reporte de ar dirigido. 3, boa noite, autoridade chegada do Anel de Ono, deixa para o mundo de Ono, 00, redução de velocidade para 2,40 mais, número 3 na aproximação. Para o 2,24, deixa para 3 no país, a última 0 na 5, para o hospital da cidade. Número 224, autorizado de aeroporto. descendo ao curso, deixa para 4.000, saiu 2.0, mais 5. posto 9, Cine Torre, 118 do sinal 9. Fala, 21 do sinal 9. 219, obrigado. Salvador, muito boa noite, Passaredo 2224. Deixa eu, Passaredo 2224. É autorizado o pouso na 090 é 080 graus 089 e o ajuste é no 015. Ciente das condições, copiou o pouso autorizado, captura 90, passarendo 2224. Guardando o posto da

4840. Sou 4810 da noite, capaz radar, detalhe medido no 360, autorizado direto Leda. Direto Leda 360, vou 4810. Eu sou 4810, como 4850, procedente no 2 de Miami, autônomo no 2 de Miami.